A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned... Fly, mommy, fly! A cabeça do Ned. Olá a todos. Manuel Reis, Marta Gomes da Silva. Alô. Uma excelente sonoplastia. É, temos aqui uns artistas. É verdade. Lys Arryn morreu. É logo assim, nem dás um banhinho à pessoa, sim, nem convidas para jantar, é logo não, morre. Não, pumba, morre, puta. Não, não, isso eu disse mais para a frente, na série. Isso, esse comentário eu fiz mais para a frente. Com outra personagem. Com outra personagem. Ah, ok, está bem. Mas neste, mesmo assim com a Liza, morre, puta. E foi morre. Nesta temporada, tu não sabes quem é. Tu não sabes não, a quem não sei é, quem é. Mas foi nesta temporada ainda. Bem, vamos ver. Mas sim, saiu-me isso genuinamente. Anyway, mantendo-nos neste episódio, a Lys Arryn morreu. Yes! A Lys Arryn morreu. Exatamente. E foi morta pelo próprio marido, futuro marido, não sei se marido. já se casaram, e já tinham consumado. Pois é. Pronto, depois do Peter ter confirmado o seu estatuto como creep. Ter beijado aqui, a Sansa. Há várias coisas a acontecer aqui nisto tudo. Há muita coisa neste episódio também. Pronto, este episódio tem uma cena da Sansa a construir um castelo com em as pedras gelo. Que recolheu no seu caminho. Ah, em gelo, desculpa. Em neve, com neve. Ah, ok, sim. Pronto. Há aqui duas coisas importantes. No livro, a Sansa continua a ser a Lane. Uh-huh. Ok? Ela aqui já revelou que é a Sansa Stark. Porque a tia descobriu logo quem não, era não, e disse... Não, aos Lord Protectors of the Vale. Ah, aos outros. Sim, aos sim, outros sim, dois, sim, lembras-te sim, dessa cena. Pronto, e mesmo essa cena tem problemas, mas... Desculpem. Mais para a frente, sim. Eu não vou entrar nesse pormenor. Em relação aos Protectors of the Vale. Pronto. Importa só dizer que a Sansa continua incógnita, ok? Portanto, ela está aqui a brincar no gelo, na neve, não sei o quê, vem... O Sweet Robin vai ter com ela. Destrói-lhe o castelo. Sem querer pisa-lhe o castelo. Sim. E a Sansa irrita-se, ele irrita-se mais que ela, ela dá-lhe uma bofetada e a seguir aparece o Baelish. Pronto. O Baelish, ai coitadinha, não sei o quê, tu és tão linda como a tua mãe, eu gostava tanto da tua mãe, gosto tanto de ti. E aqui, shit gets creepy. Porque o Baelish espeta-lhe um xoxo. Sim. Depois de a comparar à mãe. À mãe, sim. E a dizer que a mãe era o amor da vida dele. E shit gets creepy, come on. Shit gets creepy, e não é só isso, é que a Sophie Turner nesta cena ainda acho é menor. Que também é menor de idade, which makes it, para mim, torna a cena ainda mais creepy. Pronto, não vamos entrar por aí, vamos não pensar nisso, vamos só pensar que isto é extra creepy na série, ok? E ainda mais creepy porque a Lys Arryn está a ver tudo de uma janela. Espera, 96, quarta temporada, ai não, ela já tinha, já quando gravou, não sei se tinha 18 anos, mesmo assim. Pronto, é creepy, a Lys Arryn está a ver tudo de uma janela, não é? Portanto, o que ela vê sim. é a sobrinha a sim. beijar o marido. Sim. Ela não ouve o discurso, não ouve nada, portanto, sim. ela entra em pânico. Confronta a sobrinha, não é? Manda chamar a sobrinha à sala. A Sansa acha que é por ter dado uma bofetada ao Sweet Robin. Mas não! A Sansa tá com medo por causa disso, porque sim. pensa que foi uma queixinha. Mas não é por causa disso. Pronto. E então é aqui que a Lysa desbobina toda... Uhum. Uma história de amor pelo Baelish desde que era miúda. E sobre como o Baelish sempre preferiu a irmã. A Lysa, que já tinha dado algumas demonstrações da sua loucura quando estava a falar com a Sansa e a agarrar-lhe o braço. Exatamente. A Lysa é uma personagem muito low-key. Era. Mas, de repente, tu viras-lhe ali qualquer coisa e a gaja flipa dos cornos. Sim. Pronto. E ela aqui... Confessa. Bipolar! Eu nem sei se é bipolar, se é mesmo só... Maluca dos cornos, sim. Pronto. A Lysa admite o amor pelo Baelish, since sim, always, e sobre sim. como ele sempre preferiu a irmã dela e como agora finalmente pode estar com o amor da vida dela e que ninguém se irá intrometer. E ele salva a situação e diz, Lysa, larga a Sansa, vem ter comigo. Eu sou todo agarra-te teu. Agarra-te a mim. Eu sou a mãe e uma mulher na minha vida. A tua irmã. Pumba! Pronto. Oh, so predictable, Mockingbird. Portanto, o filho da puta creepy também... faz um dos melhores homicídios na série. Talvez. Sim. Tem a melhor punchline que dá origem sim. a um homicídio, sim. Sim. sim. É que é tipo, eu sou meio uma mulher na minha vida. A tua irmã... Yeah! Tipo, se é assim, mãe. Pronto. com os óculos de sol. Com o Horácio. Sim, o Horácio. O Horácio sim. Assim no cantinho. Sim, a pôr o Ray-Ban. Ah, eu pensei que era a tirar. Ou tirar. Ia como fazer. Queiras. Sim. Pronto, e a Liza morreu. Eu tenho tantos problemas com esta cena. Aliás, com todo este plot. Pronto, eles estão no ir e vamos ver também o que é que isso dá. O que é que isto dá. Para já ela está morta. Entretanto, a Celise está cada vez mais maluquinha também, por falarem em rainhas e pessoas casadas com outras pessoas. Está cada vez mais glorificar a Melisandre. Mas a Melisandre aqui, nesta cena, à semelhança do que se passa no livro, faz uma revelação importante. Sim. Tu não prestares muita atenção, não lhe dás a devida importância. Ela admite basicamente que é uma charlatã. Sim, sim, sim, sim, sim. A Melisandre admite isso. Sim, e a Celise, como a humanidade hoje em dia, perante a homeopatia, diz, não quero saber. Pronto, a Celise não quis saber. A Melisandre admite. Funciona, funciona. Então pronto. Não é eu funcionei. Mas eu não faço nada. Não funciona quando tem de funcionar, sim. Não é? Portanto, se corre bem quando tem de correr, ótimo. Faz bem. A Melisandre fala num esfumo, numa coção. Se corre mal, arranja-se uma justificação. Exatamente. E está tudo bem. Isso é como todas as religiões, não é? Sim. Não é preciso falar só em homeopatia. Não. Basta nada. Falar em religiões. Tarô. A Melisandre até fala numa coisa que é uma poção que faz criar uma névoa escura e que faz com que os homens não vejam bem. Portanto, isto levanta aqui uma questão que é, a Melisandre pariu realmente uma sombra ou era uma poção? Ahá! Pronto! Era uma poção e era o Stannis atrás do fumo? Os homens não sabem o que é que vem com aquela névoa, percebes? A questão é essa, portanto, haha! Bem, entretanto, mas pronto, ela admite que é uma charlatã. É entretanto, em King's Landing temos um julgamento por combate a preparar-se e cada um dos lados escolhe quem é que o vai representar. A Cersei escolhe o Mountain e. Fácil. Temos uma cena de introdução ao Mountain, não é? Já tivemos várias, mas aqui temos uma mesmo tipo em não, que ele está... Em que ele está a matar e esfolar. Sim. Uns pobres coitados, não é? E, entretanto, temos outro que já está com os olhos postos no Mountain desde o início da temporada, que é Oberyn Martell, um dos juízes, curiosamente, que visita o Tyrion e diz, eu vou ser o teu representante. Porque todas as outras hipóteses do Tyrion falharam. Também. O Tyrion tentou o irmão. Sim. Tentou o Bronn. Sim. E acaba por ficar com o Oberyn, com o que Oberyn. Também tem contas a ajustar com o Mountain. Agora há aqui várias coisas interessantes, se quiseres eu posso falar nelas. Portanto, uma delas é o Tyrion não tem visitas enquanto está nas masmorras. Ele não é visitado por ninguém. Portanto, todas as cenas que as cenas que nós vemos dele com o Jaime. Sim, são inventadas para a série. Não é que sejam inventadas, elas nos livros existem como memórias transmitidas pelas personagens, não como diálogos em tempo real. Portanto, aquela cena do primo que é aleijado, isso não existe. São cenas adaptadas, originais, mas adaptadas do Pronto, do mas livro, aqui o importante é, o Tyrion não é visitado por ninguém. O Tyrion sabe desde o princípio que a irmã escolheu o Mountain como champion. Uhum. Portanto, ele sabe sempre que se chegar a Trial by Combat, vai ser com o Mountain, o que levanta aqui algumas questões, não é? E depois é assim, em relação ao Oberyn, na série, sobretudo, a culpa da morte da Elia e das crianças é apontada ao Mountain. Com uma pequena ajuda, ou cunho do Tywin, não é? O Oberyn refere neste episódio que estão todos... está no sítio perfeito para vingar a morte da irmã. Pronto, porque tem porque o Tywin. Porque estão lá todos envolvidos. Exatamente. Está o Mountain, está o Tywin. O Oberyn tem a sua própria lista também. Exatamente. E pronto, e vamos ver o que é que ele faz com essa lista, não é? Pronto, para já vamos ter um combate que é Mountain contra Oberyn Martell. Vamos ver no que é que vai dar. Isto é sempre vamos ver no que é que vai dar. É uma situação constante na série, mas é o habitual, é a vida, é assim que a série funciona. Por isso não dá para gerir mais. Temos uma situação também interessante. O Dari Naharis. Pau, tica, pau, pau. Pronto. Mas é isso. Não há muito... Tens o Hot Pies. Podemos falar sim, só no Hot Pies. Sim, temos o Hot Pies, sim. Portanto, a Brienne sai de King's Landing com a Old Keeper. Desculpa? A Brienne. Não, o... Hot Pies. Hot Pie. Pie singular. É singular. Ah, é? É singular. Eu pensei que era no plural. Não há problema. Vai dar ao mesmo. Ele acontece. Faz várias. Sim. E agora está melhor até. Com as formas do lobo. Está-se a tornar um mestre pasteleiro. Who fuck cares? Portanto, a Brienne sai de King's Landing com o Pod the Rod, não é? Sim. E leva a Old Keeper, portanto, para encontrar Pod the Rod. As meninas Stark. Tão e básico. Chegam a uma estalagem, não é? Algures, onde... Ah, surpresa, está lá o Hot Pie. Sim. E... são recebidos e ela começa a fazer perguntas, o Hot Pie diz que não sabe nada, não sei o quê, nananã, e depois quando estão a ir embora, ah, my lady, e depois diz, ah, ela está viva, a Arya está viva, está tudo bem. E a Brienne, de repente, porque a Arya ninguém sabe dela desde que o pai morreu, não é? Portanto, há duas temporadas que a Arya está um bocadinho incógnita para toda a gente, menos para ela mesma. E a Arya também tem uma situação interessante neste episódio. É, tem? Sim, com do seu get along com o Sandor, o Hound. Fala tu sobre feridas. Isso, eu já de não... quer tratar as feridas com fogo, sim. E ele ter medo do fogo porque, pronto, character presentation e desenvolvimento. Sim, mas agora isto é muito importante porque a Brienne sabe que a Arya também está viva. Exato, pronto, é... E acabam por decidir ir, em vez de ir para o suposto... Aliás, ela fica a saber que a Arya está viva e que está com o Hound. Sim. Pronto, porque são duas coisas importantes. Eu não vou entrar aqui em pormenores sobre a diferença disto para os livros, porque era preciso fazer um recap tão grande. Mas pronto, é isto. É isto. Nós voltamos no próximo episódio. Vai ser o episódio da luta, sim, vai ser já no próximo episódio, porque para o nono parece que prepararam uma coisa em grande lá para cima. Subscrevam a Cabeça do Neto se ainda não o fizeram e voltamos já a seguir, ou daqui a bocado, ou depois, amanhã, ou como quiser.